3-1-1, decolada 02, estima controle em 1-2-0, décima 8. 2-0-8-6-3-1-1, bom dia. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-2. Autorizado pouso, 1-0, 3-2-9-6. Firme 1-1-0 com 0-3. 110 com 13. 13, grato. Mike Delta, sou autorizado, tá? Seta Anderson no site, reposta para ingresso. Mike Delta, line up and take off from 110, wind 120 degrees, 12 knots. Tron 3896, solo 05, vai livrar direito, chama o solo em 121, 219. 219, bom dia, Tron 3896. Salvador, bom dia, Tron 3896. 3896, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 3896. Echo Delta Airborne, Espírito Santo, contact the approach control, frequency 120.8. Approach control 120.8. Muito bom dia, o voo 9630, autorização Recife. 9630, 370 Recife, autorizado, via Prusco 58, golpe do Nozero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, aciona 5001. 370 está autorizado, demora do Nozero, curva esquerda, Puca, Caju, controle 20.8, transporte 029, o voo 9630. Reporta Pusco, voo no 630. Reporta Pusco, voo no 630. Salvador, poderia funcionar o transporte pelo voo no 630? 5001, 5001, voo no 630. 5001, no confirme. Afirma. Grato. Colapso 0, bom dia. Maceió 250, tô autorizado. Colapso turno 0, curva esquerda, saída da Puca, transição Zumbi. Controle 120.8, aciona 5007. Porta para o push, né? No meio, 21, São Paulo, Congonhas, autorizado 360, via Pesulu no meio. É colapso turno 0, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120.8, aciona 5003. Tá puxa, com o número 2. O meu Mike Lima, confirma a área de sobrevoo. Torre, bom dia, gol 1094, uma milha e meia para o externo, baixado da van. Bom dia, 1094, livre pouso não no 0, vento no 00 graus, com no 2 nós, altímetro no 0 no 4. Gente, livre pouso na 1090. 630 autorizando, pushback sonar, cortax. Solo 094, solo 26, livre direita, solo 121, decimal nave. Alfa 3198, Gestão 104, tem livre pouso, pista 0, o vento 1-0 graus, 1-3-2. Autorizado pouso, 1-0-3198. Voo 9630, solicito autorização de táxi com 143 a bordo, 3 horas e 20, alternando Natal. Voo 9630, táxi Índia, ponte paradão 102, 895, 104. Afirmativo Índia, ponte paradão 1895, bom dia. Confirme. A mensagem muito baixa aqui. Agora sim, alto e claro. Sente gol no 8, corrigir gol no 648, Maceió 370, nível solicitado. Informações custa agora a Mike. Mais 13 segundos eu chamo para cópia. iniciando o pouso do colega final. Voo no 630, após o pouso do colega final ali, mantém cabeceira 10. C48, Salvador Maceió, autorizado nível de voo 370, via Amporisco 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, prefiro sair da Puca, transição Zumbi. 5012 no transponder, o controle em 119, corre no controle 120, décima 8. Confirmando Pucajama Zumbi. Correto, 08 ao portão, repose quando pronto. Aproximadamente pushback. Voo no 648. Portão 3198, solo 30, livre à direita, chama solo 121 na decimal 9. 219, boa. Pronto, cópia. Lima Kilo X-Ray, Salvador Veracruz, 1000 pés de altitude, decolador 17, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0121 no transponde o controle 120, décima 8, Lima Kilo X-Ray. Saúde. 119, está autorizada a decolagem na pista 10. Decolagem autorizada, 10, mono 630. Afirmativo, é, quando mais cuida a torre, confirma o POB. Táxi via Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette 3198. É, quando acontecer nesse caso novamente, é, pode taxiar e aguardar só antes da taxi Alfa, ok? Após a linha de parada. Gente, grato pela informação. Lima Kilo X-Ray, livre sinal, junto com o táxi. Bem, sou autorizado o táxi, atenta São Lozete, meia porta para ingresso. Poderia confirmar o gate, portão 3198? Afirma, ingressa Juliette, portão é o 03. Ok, obrigado, Juliette, fecha. Fala 630, decola dos 32, chama controle em 120, décima 8. 208, bom dia. Lima Kilo X-Ray, sou autorizado a alinhar, decolar, portão 7, 190 graus, 1222. Papo Romeu Max, com Lima ao solo. Sim, já temos seu plano aqui, só confirme por gentileza o setor de sobrevoo. Mike Colima. Então vamos lá, como é esse agora? Qual, é, qual o setor de sobrevoo que pretende fazer esse voo de manutenção? Alfa Romeo, Mike Colima, pronto, cópia. Romeo, Mike Colima, voo de manutenção, Salvador, Salvador, 500 pés de altitude, decola da 17, primeira curva à esquerda, para circuito de tráfego padrão, pista 17. Aciona 01 no 7 no transponder, o controle corre na torre 1 no 8 decimal 95. Decolada 3-4, chama controle em 1 no 20 decimal 8. Oito a bordo para acionamento e táxi, chama a torre 1 no 8 decimal 95. Não, 40-02 o portão, inicia de imediato. Reporta táxi. Sim, mais clima. Gente, eu vou pronto táxi. Leogono 621 para o táxi com 186 a bordo, 3 horas e 49, alterando o Galeão. Segundo 621, táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera pronto, chama a torre 10895, altímetro 104, seguirá o Air Force da Avianca, finalizando o pushback no portão 03. Eita, tem 09 da Avianca, seu táxi pela Márcia. Afirmo no 08 após a passagem do 737-800 da companhia. Gol no 648, segue a orientação da enfermeira devido à obra e se reportando o táxi. Gente, o Mike Colima alinha em você e me reporta pronto. Ô, Geneva, 614-0. Estamos 7-6 a bordo, autonomia de 2-5, alterna ao Recife. Recife 2-5, confirma o POB? 7-6. 076, é isso? Afirmo. 6140 da Chanel, autorizado táxi até o ponto de espera da piscina 10 via Taxi India. No ponto de espera pronto, chama a torre 10895, altímetro 1014, bom voo. 1095, ok, obrigado. Lima, autorizado a decolagem, vento 100 graus, 119. Torre ao gol 1621, no ponto de espera pronto. Ponto de espera pronto também, o Chanel 6140. 6140, a linha e mantém cabeceiro 10. A linha mantém 10, 6140. O B107, autonomia 1215, eu treino em Salvador. Voo 648, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 1014. Pátio Índia. O Mike é Colima, decolar 240, está autorizado a curvar à esquerda, ingressar na perna do vento, de asa fixa e aguarda para girar a base. Mike é Colima. Tower, good morning, trip 5403. 5403, QNH 1014, continua a posto, send by to land. Mantém a perna do vento, agora pode girar a base. Aguardado. Chanel 6140, vai ficar até em posse da Terra 65. Essa perna do vento da pista auxiliar, no acelerado com decolagem, está autorizado, vento 110 graus, 129. Autorizado, Chanel 6140. Mike Colima, sou autorizado a girar a base, reporta final no 7. Reporta na final no 7, Mike Colima. Five four zero three, Crystal Engine, runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Excellent. M140, decolar 243, chama controle em 120, 8. 120, despeja. Mike intensidade muito baixa. 3,1 graus. Mike Colima, continua a Mike Colima, livre pouso, decimal zero, vento no zero graus, 1.32. Mike Colima na curta final. Tem livre pouso, pista no zero, Mike Colima, vento 1.00 graus, 1.32. Lima, Lima solicita efetuar um pairado com o giro 360 para fim de manutenção. Sim, estou autorizado. E Alfa Kilo para o 43, 5403, com a manutenção analisador. Colagem, pista 0, vento 080 graus, 1.22. 1.094, formação curso é a Mike. Pronto, 4370 para Fortaleza. 1.094, autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decola da pista 1.0, primeira curva esquerda. Perfil da saída Momo, transição Froti. A rota Pesulu 1.9. 5032, é o transponder, o controle 120, decimal 8, ou no 094. Confirmar a saída e o transponder, por gentileza, não consigo copiar. Saída Momo, transição. Cotejamento correto, o gol no 094. É, como recebe? É, faça um check no seu equipamento rádio, ok? Por hora, você corta na transmissão. Decimal 8. 120, decimal 8, gol 9621, graça voa. Siga, Mike Colima. Autorizado o táxi até o pátio 4, estacionar frequência livre, Mike Colima. Bolão 648, autorizado a decolagem, piscina 0, vento 090 graus, 1-1 noite. 648, decolador 50, chama controle em 120, decimal 8. A 648 copiou a torre. Gente, o Romeu Alasca Bravo está autorizado, porém informo já o Embraer da Azul, se aproximando de Duna, a exatamente o que é umas 4 milhas do marcador externo. Eu mantenho minha escuta permanente, de retirar assim que solicitado. Alô? Senador, bom dia, Azul 4207, estabilizado, 3 milhas do externo. Azul 207, existe no 014, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. No 014, não se escuta, 407. Azul 4207, informa o Robson 44, mantendo 510. Efetuando o cruzamento da Fórmula 0 na esfera com sua aproximação. Sente, Azul 407. Romeu Oscar Brava dirige no cruzamento da final no zero e reporta da vez norte da torre. Da vez norte da torre, Brava. Prossigo, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, vamos ter um sobrevoo aqui na estrada aqui, aeroporto até Serra Ponte Filipe. Gente, Romeu Oscar Bravo. Tá bom. O Azul 4207 tem livre pouso, pistão 0, vento 090 graus com 1 no norte. Livre pouso, Azul 4207. Azul 4207, solo 56, livre à direita, chama solo 121, décimo 9. 129, 4207. Um minuto, cópia. Azul 4207, táxi 3, Alfa, reportando, táxi 3, Juliette. Alfa, reportando. 35595, pronto? 35595, autorizado Porto Seguro, 200, nível. Negócio da pista no zero, primeira curva direita, perfil da saída da AEL, lei da pós-lei da autoridade direto Porto Seguro. 5033, eu respondo, controle 120, décima 8, 5595 da Trip. Só confirme o nível copiado, por gentileza. Correto, Pátio 3, reporte quando pronto, pressionamento pushback, Trip 5595. Azul 4207, ingressa Juliette 01 no portão. Juliette 01, Azul 4207. Alô, 0094, tá no portão. 4 para 7, e Uno 094, portão 04, reporta táxi. Nada, reporta táxi. Okay, Tower, Mike, Echo Delta, losing to the left, to for landing runway 17. Okay, report to final 17, Mike, Echo Delta. Okay, report on final, Mike, Echo Delta. Torre Salvador, bom dia, algum 561 no final da 10, baixada lá. 561, ajuste de altímetro no 0 no 4, na aproximação e aguardo autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 561 não. Mike, Echo Delta, 25, runway 17, wind 100 degrees, 10 knots. Mike, over the land. Do nível de voo 430, decolando a pistão 7, primeira curva de